Salvador, tá 3192, informação Quebec, boa tarde. 3192, boa tarde, essa notificação desse matão 060, autorizado a chegar na área. 060 na área. Oxané 6314, desça para 2000 pés, altimetro em Salvador, 1017. 2000 pés, 1017, Oxané 6314. Mike Quebec estimado e pouso em Cario Lorenzo. Tá estimando pouso em Cario Lorenzo, mais 20 minutos, Quebec. Copiado no 842 então. Afirmo, Quebec. Apagou, fez estimado de pouso em Serra Novembro, Eco Yankee. Tá estimando 1847. Copiado, fica quantas milhas em Salvador a localidade? Mais ou menos umas 70 milhas. Possível pro do destino pro Papagolf. Fala os 23, Bravo que Luiz. Controle, boa tarde, o Papa Charlie Mike. Cruzando 200, tem a Quebec. 321 no Ciente do Artista, 360 para Brasília, pela remota. 6321, boa tarde, Brasília, aprovado 320, via Pezulo 17, decola 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle e opera 1208, aciona 5005, cotejo. Utilizado conforme no 320 até Brasília, Apesulou 17, Arbor, Elefa é saída, decola 10, primeira curva direita, controle 120 de cima 8, transponder 5005. Correto, quando pronto, chama em posicionamento na área remota, o Chanel 6321. Chamará sim, 6321. Propagou, ficou a pro ideal pro destino. 302 agora. Está autorizado direto, mantendo no meu pé. Oscar Papagol. Vai direto, mantendo no meu pé. Portugal 021, reclear descent to 3000 feet, Romania 71017. 3000 feet, United 1017, FPL 021. Bravo que Luiz. 3192, Subvetoração para final do LS, voe com a proa 055, tendo como limite o localizador. Desce até 4 mil pés, ajustado 1017. Afirmativo, então pode apurar a duna? Proa 055, descendo para 4 mil pés com 1017, 3192. Aguarde um último vetor. Afirmativo, 055, descendo para 4 mil, 3192. Chanea 6314, curso do localizador. Chanea 6314, complete a aproximação. Chame a torre Salvador agora, é 1862. 186 com a torre, Chanea 6314, grato a boa. Zero to one, clear final exit approach, runway 10, descend to 2,000 feet, comp inspection, localized course. Descending 2,000 feet, clear ILS X-ray, runway 10, FL 021, call establishment. Alpha Telemark reduza para 210 nós, desça e mantenha 5 mil pés ajustado 1017. 5 mil reduzindo 210, so, Alpha Telemark. Papa Golf. Mantendo 1 mil pés em condições visuais, agora 20 milhas afastado de Salvador. Frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Salvador, Salvador, bom dia, boa tarde, voo 807, informação Quebec, dirigindo a nível 160. 1807, sinalização, desse mantém 050, está autorizado na chegada Bonf. 050 na Bonf? 9-0, baixado, checado, Oceaner 6314. Ciente, Oceaner 6314. Oro 396, boa tarde, assina identificação, desse mantenha o 060, chegada Mari. Identificou, Mari 060, 396. Salvador, boa tarde, o Papa Papa Mike e Julia Charlie passa 210 para 150 com a informação Quebec. Juliette Charlie, assina identificação, desse mantém o 150, chegada a Mari. Descendo para 150, chegada a Mari, Mike Juliette Charlie. Controle Salvador, é o Papa Romeu Lima Delta Lima. Possível. Na próxima estrada do Coco vai transferir torre para cruzamento do aeródromo. A intenção é prosseguir para onde, Lima Delta Lima? Lima Delta Lima vai com destino Aeroclube da Bahia, Serra November, Vitor Romeu. Sente Lima Delta Lima, aguarde somente a transferência da torre. Ok, aguardado Lima. FL 021, established. Port Go 021, complete your approach, call on 518-60. 186 at FL 021, obrigado, boa tarde. Lima Delta Lima já avisou com o campo? Já avisou com o aeródromo. Para ingresso no circuito e cruzamento do campo, chame a torre 1862. Ok, vai chamar a torre 1862, Lima. 3192, livre LS, desça para 2000 pés com 1017. Está livre, interceptar nessa proa. 2000 pés, está livre LS, da 10. 3192. Juliette, confirmando 6314. Alfa, reportará da Juliette, o Chanel 6314. Esquenta o Mike, Juliette Charlie. Mike, Juliette Charlie, confere, desse mantém ao 070 agora. Tenta, Mike, já é chave. Lima Delta Lima, reporte Través Norte da Torre. Reporte Perna do Vento no zero para o cruzamento, ok? Ok, reportará na perna base para no zero, Lima Delta Lima. Perna do Vento da 1-0, Lima Delta Lima. Corrigindo, na perna do Vento, Lima Delta Lima. Na perna do Vento, visual com o aeródromo Lima Delta Lima, intenções fazer o cruzamento vertical da torre. Lima Delta Lima, autorizado cruzar o campo pro farol de Itapuã. Reporta no cruzamento. Reportará no cruzamento Lima Delta Lima. Airport Gauss 021, na grada 33, call ground 121 decimal 9. 121 decimal 9, Gauss 021, cruzamento já no seu setor sul, segue pro do farol de Itapuã, Lima Delta Lima. Visual, controle 120.8, Lima Delta Lima. Transferir a controle, Lima. Torres Salvador, é o TAM 3192, baixou, travou, visual. TAM 3192, vento 170 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Nível pouso, TAM 3192. É a torre, boa tarde, Alfa, Charlie Mike. Charlie Mike confirmando pouso no 0, número 2, formando equipalista. Número 2 está seguindo, é quase a intenção é mais próximo prosseguir para o 17 após o passo ao externo. Ciente após cancelamento, Alfa, Charlie Mike. Tomarei cancelamento. Ah, propõe um cancelamento, Charlie Mike, é prosseguir para a carteira no 7. Charlie Mike, autorizado pouso no 7, hoje não. Autorizado circular para no 7, ponto final, trem checado. Tamarim final, trem checado. É 3192, solo 37, direita, solo 12, nesse manobre. 319, obrigado. Alfa Charlie Mike, visual, de base final, autorizado pouso. Pistão no 7, vento 170 graus, 1 no norte, ficando 3. Charlie Mike. Confirma, tem baixado a base? Aguarde um instante. Ok, interceptou a final, contra embaixado checado, Alfa Charlie Mike. Ok, sente, autorizado o pouso, pistão no 7, metrô 170 graus, 109, Alfa Charlie Mike. Tá mais. Charlie Mike, Solas 40, confirmando 45 no corte de frequência. Tarde, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gondor 396, duas milhas para Simbra, estabilizar X-Ray 1-0. Gondor 396, vento 180 graus, 1-0-9, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, pista 1-0, Gondor 396. Salvador, gol 1807, estabilizado, ILS da 1-0, baixado e travado. Gol no 807, ciente número 2, formarei pista livre. Aguardando. Torre Salvador, boa tarde, o Mike Lechali, estabilizado no ILS, avistando. Papapá, Max Let Charlie, ciente. É, número 1 tá passando um externo no momento. O Maripo está livre. Ciente, Max Let Charlie. Gono 3, 96, solo 46, direita, solo 219. Direita 219, gol 1396, bota a base. 1807, vento 1180 graus, 1109. Autorizado pouso, pista 1-0. Se pouso 1-0, gol 1809. 8807, solo 48, direita solo 219. Direita 219. Auxiliar Charlie, vento 180 graus, 109, trem de pouso, autorizado pouso, pista no zero. Ciente, livre pouso, pista no zero, Mike Julia Charlie. Torre de Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5491, estabilizado no localizador da 10. Trip 491, boa tarde, reporta externo, trem checado. Reportaremos externo com trem checado, 5491. Mike Juliet Charlie, solo 850, direita solo 121 décimo 9. Torre o TP 5491 passou externo, baixar travado. 5491, 190 graus, 119. Autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na 10 para o 5491.